Já falei de vários crimes que acontecerão no bairro de Vila Prudente, onde muitos morrerão. Eu estava conversando com a minha amiga, quando ela começou a falar um pouco de sua vida. Me contou umas histórias que eu fiquei aflito. Cada palavra que ela falava eu ficava com os olhos tristes, o sentimento magoado, o coração partido. Na frente daquela casa, Andréia e o Denis, ela não sabia o que estava se passando. Ela estava ali apenas namorando, mas o cara era de treta. Ela sabia muito bem, ele estava num barato para ganhar um dinheiro. Chegou naquela casa para encontrar o rapaz. Chegando lá, não encontrou quem ele queria, apenas encontrou uma criança de 8 meses que ele acabou matando enrolada em um cobertor. Ela foi queimada. Que cara sacana, safado e pilantra. E aí, mano, KM, não é querendo mudar de assunto, me diz como é que foi a morte do Denis. Lá estava Andréia e o Denis. Foi quando apareceram 5 elementos: Ismael e Fabinho, André e o Mazinho. Eu, o Edson também, que estava por lá. E aí, rapaziada, o que está acontecendo? Cala a boca, assassino, na minha mão, polícia não tem vez. Preste atenção, pessoal, no que eu vou dizer. Recife, veja só o que aconteceu. Bairro de Água Frio, PM Denis morreu. Recife, veja só o que aconteceu. Bairro de Água Frio, PM Denis morreu. Recife, veja só o que aconteceu. Bairro de Água Frio, PM Denis morreu. Eu te peço, minha amiga, que não chore mais. Corra atrás do seu destino, tente encontrar a paz. Esqueça do passado, pense no presente. Desejo um bom futuro pra toda essa gente. Em 96, numa sexta-feira, a partir do dia 11 de novembro, desse dia em diante começaram a matar comunidade ameaçada. Não sabia o que fazer, vendendo suas casas para não morrer. Sua família ficou muito revoltada, ameaçando pessoas que não tinham nada a ver. Primeiro nome em memória eu vou relembrar. O nome dele era Perna, eu não tenho o que falar. Mas por eu não conhecer este cidadão, mas o que as pessoas falavam que era sangue bom, mas acabou morrendo na frente dos seus camaradas. A partir daquele dia sua vida estava acabada. Recife, veja só o que aconteceu. Recife, veja só o que aconteceu. Bairro de Água Frio, PM Denis morreu. Recife, veja só o que aconteceu. Bairro de Água Frio, PM Denis morreu. Recife, veja só o que aconteceu. Bairro de Água Frio, PM Denis morreu. Mas ele não era santo não, tirou a vida de uma criança e de vários cidadãos. Tinha coisas que eu não conseguia entender. Foi o apoio que ele teve assim que ele morreu. Sua mãe revoltada conversava com os seus amigos, contratando policiais pra virar justiceiro. Mas a proposta foi aceita pra eles matar. Era os terror de Recife, não dá pra denunciar. Tanta gente envolvida, eles querem me matar. Recife, veja só o que aconteceu. O que aconteceu? Recife, veja só o que aconteceu. Bairro de Água Frio, PM Denis morreu. Recife, veja só o que aconteceu. Bairro de Água Frio, PM Denis morreu. Recife, veja só o que aconteceu. Bairro de Água Frio, PM Denis morreu.